solo 884, no solo 20, livre direita, solo 121, no descendo 9. 219, boa. Salvador, passador de Lopes do Lobo Alto, autorizaria passar até 35 milhas? 35 milhas, afirmativa. Joga o Zulu. Para o portão número 9. Alfa Juliette, 09, gol 984. Mike Golf Bravo, 7 da Romeo. Qual pátio que se encontra? Tente decoladão no 7. Para São Paulo, nível de voo 380. Decola da pista no 7 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda. Depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu no 6. Nesta rota até Belo Horizonte, após DCT Trive e DCT Pirassununga. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu transponder 5437, o Mike Wolf Bravo. Está estacionado no pátio 5, informe, confirmando para acionamento, táxi e decolagem da pista no 7, chame direto à torre em 1895, Mike Golf Bravo. Mike Golf Bravo, boa noite, prossiga. Se não reporta para táxi, Mike Golf Bravo. Solo está 3197 para atividade de estacionamento, estamos na posição número 8. Posição número 8. Gente, coordena com a equipe de solo, vai passar a cauda um Boeing 37 da Gol, vai ingressar no pátio. Após o mesmo, você pode executar o push e informar táxi, está 3197. Estimativa após a passagem do voo na retaguarda, inicia e chama para o táxi, está 3197. Rebatiu, tráfego único em aproximação para Salvador, web 6728. Afirmativo já autorizado, final ILS X-OIP estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, reportaria estabilizado no localizador. controle Salvador, um passaporte de mulher para Zulu. Agora 35 milhas para o retorno, de grau 275 para 9.500. A gente prossiga de retorno, corredor forte após Interlagos, 1950 pés, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, QNH permanece 1012. Fala, Bona 6, 1-3, autorização Brasília. Número 3, 1 minuto para cópia. Aguarda. Boa noite, Papa Tango Eco, Zulu Novembro, acione a identificação, autorizado proa da rotatória, QNH1012, reporte no ponto e dá a descida. Eco Zulu Novembro, desça para 150010, confirmando missão transporte de ferro. Solo para o táxi, está 397 com 110, dobrei 4 horas, antena Campo. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via pátio, engenho Alfa, quando lá chame torre 1895, TAN 3197. Pátio, engenho Alfa, 1895, TAN 3197. Chega. Para Brasília, 360 Brasília. A rota pelo Zulu 17. Decola no zero com curva direita, saída da árvore. Depois vou direto a Lessa, onde interceptar a aerovia. Frequência do controle 1208, a torre 71895. Seu transponder 5471, no Gol 1613. Tem mais que 370. Brasília para Zulu 17. A saída da árvore, Lessa. 120, decimal 8. 1895. Torre 5471 na transformada, igual na 6. Correto, e fazer pronto para o push. Reconta. Baixou e travou, tem disposto. 6728, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Com disposto. Muito boa noite, eu estou 3197 no ponto de espera pronto, visual com o tráfego nacional. 3197, após o tráfego, a linha mantém cabeceira no zero. Após o tráfego, a linha mantém o 3197. noite, TAM 3662, acione identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 2 mil pés, o Kennedy no 012. Também te mantém ainda a chegada, TAM 3662. 39, livre direita, solo 21, décimo 9. 219, web. Juliette Tango Zulu, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Juliette Tango Zulu, agradeço a cooperação. Torre Salvador, Papa Tango Juliette Tango Zulu. Capitão Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, repete final do ano 7. Ajuste no 012, vento 1 no 00 graus, 06. Virar a reportagem, Juliette Tango Zulu. Autorizado, Alfa Juliette do Portão 4. Alfa Juliette até o 4. Estou confirmando a autorização. Reparte antes do Juliette para ingressar no pátio. 6728. 6728 encontrará antes da UTS para ingressar. Boa noite, TAM 3858. Acione identificação para ser a chegada à Mari. Desça para o nível 050. QNH1 no 012. Mike Novo Bravo, decolador 41, controle 120, decimal 8. 208, Mike Novo Bravo. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike Golf Bravo, perfil da El Leda. Boa noite, Papa Romeo, Mike Golf Bravo, contato radar, suba para o nível 380, saída da El. Mike Golf Bravo, copiou com o Leda. Mike Golf Bravo. Sabe que o sonho não iniciou? Agora aguarde para iniciar o push. Temos a aeronave aproximando aí do pátio que vai ingressar no portão 4. Tráfego da Webjet. Assim que ele estacionar, se executa o pushback. E vai ser então, após o Web, vai iniciar. Vai passar para o pátio do número 3. 728, ingresso via Juliette, portão número 4. Ingresso via Juliette, portão 4, né? Um minuto para poder falar. Nós estamos no solo 43, acessando a frequência livre. Já para 2209. TAM 3858, reduza para 2209. Decolagem 3197, livre decolagem, sessão no zero, vento 090 graus, 109. Decolagem a pista 3, está 3197. Boa noite, Oxenema 310, acione identificação, prossiga na chegada mar e desça para o nível 060, QNH 1012. São 3197, Decador 45, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, bom trabalho. 2, vetoração, a fim de permitir pouso de aeronave com transporte de ferro na pista 17, curva à esquerda para 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limitado pelo localizador, está 3662. Controle de Salvador, uma boa, tá 3197, decolou Dial. Tá 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 380, saída Dial. 380, posição de valida da presente, ou Dial. Autorizado, pro Ed Dial, tá 3197. Dial, 3197. Para sequenciamento, mantendo a chegada, o Oxenema é 310. Um 3258, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao localizador. Mike Golf Bravo, autorizado para o Odebridge. Para o Odebridge, Mike Golf Bravo. Para o táxi agora no meio, no 3 do PLB, 187, 330, altera com... Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, Indy Alpha, quando lá chame torre 1895, no meio, no 3. Indy Alpha, 1895, boa no meio, no 3. Boa noite. Boa noite. Está autorizado conforme Guarulhos 360, decola no zero com curva à direita, saída da El Ledo, depois vou direto à posição bridge, onde intercepta Pezulu no meia. Frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu código transponder 5476, gol no 885. Jorge, Salvador, gol no 6193. Só pode esperar dono zero. No menos 3, ali mantém a pista no zero. Olha, é mantendo no zero, vou no menos 3. No 3, livre de decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 109. Piante, Valiane, canal no 0, agora no meio, na 3.